Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM 950, FM 91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar. Uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Fecha mês Casa Americana. Somente até dia 31. Todos os artigos de verão e mais cobertores, edredons e mochilas. Parcele tudo para começar a pagar só lá em maio. E tem mais. Você concorre ao sorteio de 12 motos zero quilômetro. Na promoção Sorte sobre Roda segunda edição. É no Fecha Mês da Casa Americana. Em Estrela e Lajeado. A casa do marceneiro vai lotar a sua garagem. Compre na Fabe Compensados e concorra a 12 motos com a campanha Sorte sobre Rodas. São 12 motos e 12 chances de ganhar. Compre no site fabiocompensados.pedido.la ou na loja RST453 em Cruzeiro do Sul. 18 horas. 36 graus 6 décimos. Agora tem um momento de reflexão com Renato Vorm, depois o correspondente. Na sequência, voltamos com o Independente na Boca do Povo. Aqui você tem vez e voz. Independente na Boca do Povo. Caravana do Esporte. Oferecimento. Semana de ofertas, Loja Sertel e Capersberg. Mais conforto para o lar da família. Na compra de qualquer produto Capersberg, tu podes parcelar em 12 vezes iguais. Aproveite. Lorenzini Vidros, na Pasqualini São Cristóvão. Ligue 3714-2951. Abras Rede possui a melhor cobertura em telefone fixo. Ligue 0800-644-3850 e saiba mais. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Atende na Plena, espaço de saúde em Lajeado, em frente ao tabelionato Klein. Agende já sua consulta. 999-94-4057. Para tudo existe alternativa e o Sicredi é a alternativa para você, sua empresa ou agronegócio. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Renove o seu olhar com a Ótica Lauro. É agora ou nunca. Comprou a lente, ganhou a armação. Totalmente grátis. Aproveite. É pra sair de óculos novo. São mais de 1.100 armações selecionadas pra você escolher. E mais, parcele tudo em até 10 vezes sem entrada e sem juros. É agora ou nunca. Óticas Lauro. A beleza está no olhar. Em Estrela, Teutônia, Venâncio Aires e Caxias do Sul. Ofertas Atacadão, válidas até 17 de janeiro ou enquanto durar os estoques. Pizza Pif Paf, 460 gramas, R$ 8,99. Açaí Frutti, balde 5 quilos, R$ 65,90. Cerveja Itaipava, 100% malte, 473 ml, R$ 3,49. Fralda Hugs, Turma da Mônica, pacotão, R$ 52,90. Atacadão, o lugar de comprar barato, na BR-386, próximo ao Trevo de Estrela. Jorge Friedrich e a promoção da joalheria e ótica Rexel no centro de Lajeado esta semana. Todas as armações, todas importadas, nacionais, qualquer uma de criança, adulto, feminino, masculino, 25% de desconto nas armações. Vale a pena vir consultar o preço e ver o preço das nossas armações com 25% de desconto. E no cartão de crédito ainda pode pagar em 10 vezes. Com o desconto, pode pagar em 10 pagamentos sem acréscimo nenhum. Joalheria e ótica Rexel, bem no centro de Lajeado. Semana de ofertas, Loja Sertel e Capersberg. Mais conforto para o lar da família. Na compra de qualquer produto Capersberg, tu podes parcelar em 12 vezes iguais. Aproveite essas ofertas. Roupeiro duas portas de correr Capersberg por R$ 1.199 à vista. Conjunto cama casal natural Sleep Capersberg por R$ 1.499 à vista. Semana de ofertas Loja Sertel e Capersberg. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Agora, uma mensagem para renovar nossas energias. Oferecimento Sertel. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas, vibrações nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas, de coisas boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, por uma onda de alegria, envolvido de bem-estar. Ar, correspondente independente. Oferecimento: Preview Verão já está na Ótica Haas, em Lajeado.